Meu tempo eu já nem sei se eu tenho, mas eu tô vendo as coisas lento. Vivendo essa vida um momento, gravando primeiro nem tô escrevendo. Meio complicado lá de onde eu venho, vários homicídios não é desenho. Quando eu tô pensando muito eu acendo, se a ganja acaba teu mano trazendo. Por cima de mim, sabe que no copo eu derramei Merlin. Joias e mais joias combinando em mim. Gata, vamos foder lá na neve. Lá na neve, baby. Essas curvatinhas que tá no museu, ela sabe apertar meu back. Tive que andar pra poder correr. Eu piso fundo com essa modelo. Só promete não esconder nenhum segredo. Sendo outro, dinheiro limpo na minha calça, tá criando lodo. Tipo, em menos de um mês eu fiz mais do que o dobro. Ela vem querendo me ver de novo. O back tá me deixando novo. Permaneço nas minhas áreas e no topo.